imaginei quando eu te conheci que esse amor fosse crescer tão de repente. Não percebi no teu olhar o teu amor. Não queria entender que senti o mesmo por você. Unidos pela mão de Deus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nasci pra te amar. Pra te amar. Você nasceu pra mim. Unidos pela mão de Deus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nasci pra te amar. Pra mim. Te amo, só agora eu sei. Nosso amor é tão bonito. Nesse amor eu acredito. Fiel sempre serei. E você também me ama? Te amo, bem mais do que vencer. É bom saber disso. Sou feliz com teu amor. Do teu lado agora estou. Fica aqui bem juntinho. Fiel também serei. Nasci pra te amar. Pra te amar. Você nasceu pra mim. Unidos pela mão de Deus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nasci pra te amar. Pra te amar. Você nasceu pra mim. E você pra mim. Nosso amor é tão bonito. Nesse amor eu acredito. Fiel sempre serei. E aí você? Te amo, bem mais do que pensei. Ah, que bom. Sou feliz com teu amor. Eu também. Do teu lado agora estou. Vem cá, vem. Fiel também serei. Nesse amor eu acredito. E você, hã? Fiel sempre serei. Fala pra mim. Te amo, bem mais do que pensei. Sou feliz com teu amor. Eu também. Do teu lado agora estou. Fiel também.